Tu me sondaste, conheces meu andar e meu deitar. De longe entendes o que eu penso, teus olhos me veem, não posso escapar. Maravilhoso és, ó Deus, teus pensamentos são preciosos pra mim. Em ti encontro paz e amor, teu Espírito sempre está aqui. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se no céu eu fizer meu lar, mesmo nas trevas a luz brilhará. Teu braço me guia, não vou temer. Maravilhoso és, ó Deus, teus pensamentos são preciosos pra mim. Em ti encontro paz e amor, teu Espírito sempre está aqui. Sonda, ó Deus, meu coração, prova-me, guia-me em tua direção. Se há em mim caminho mau, em ti eu quero caminhar. Maravilhoso és, ó Deus, teus pensamentos são preciosos pra mim. Em ti encontro paz e amor, teu Espírito sempre está aqui. Português e worship, Lacoste e Vitória piano, Setenguitu este pia.